Estabelecido 5 milhas para a posição Conde, nível 140. Prossiga na proa de Bonfim para efetuar a chegada a Bonfim. Está sob vigilância. Reporte de ordem descida. Parada de ordem descida. É por isso, pode confirmar o nosso número para você? Número 5, comandante. Afirmação. Tá, 3663. 3663, completa ILS X-Ray, chamando torre 118 decimal 95. Torre agora 1895, tá, 3663. Salvador, bom dia, está 3663, passando em Serra, checado. 3663, livre pouso, pista 0180 degraus, 129, ajuste no 021. Livre pouso, está 3663. Azul 4069, após a passagem do Fokker Senda, Avianca, sua retaguarda está autorizado. Acionamento, reporte para táxi. A 3304, prossiga para 2000 pés na chegada Bonfim. O altímetro permanece no 021. 2000 pés, senhora. Puxando a era 6312, prossiga para 3000 pés. O altímetro no 021. Desconsiderando a altitude de entrada. 02. Serra 7202, your route here is wrong, We are contacting with the center. Stand by 5 minutes to copy, okay? Sala 08, direito, 121. Obrigado, bom dia. Sala, bom dia, são 3663. São 3663, táxi pela Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3663. Portão 3663, autorizado Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 3663. M312, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso do localizador. Mantenha presente proa, limitado pelo curso do localizador, 6312. Dan 3304 para interceptar o lock, esquerda, proa 155, reporte estabilizado. Esquerda 155, reporte estabilizado, Dan 3304. Tem condições de voar, fibra estabilizada. Gol no 605, prossiga para 4 mil pés, altímetro no 021. 4 mil com 21, 605. Pode baixar para 2000? 2000 pés, acima ativo, 1021 é altímetro, 6312. Autorizado, 2000 pés, 632. E decolar, 180 graus, 129, o ajuste, 1021. TD, Whisky Bravo 623, confirm your route after the Upper Bravo 632. Tem um sequenciamento, quanto possível a frente pelou. Sim, possível, autorizarei. Muito obrigado. Voo no 605, reduza para 1909, ao número 3, voo no 605. Reduzindo para 1909, 605. conseguindo, completando ele, essa X-Ray, guardando as suas comunicações, 8963, 8162. Ok, sir, stand by more 2 minutes, ok? Vai passar o externo estabilizado? Afirmativo estabilizado, André, 304. Completa ILS X-Ray chamando torre 1 no 8, 3905, 3304. 895, tá, André, 304. Afirmativo, 1895. 1895, morreu. Salvador, bom dia, tá, 3304. Marcador externo, trem baixado, travado. 3304, cheque o trem, livre pouso, 180 graus, 159. 3304, livre pouso. Só 39, 11-14, 128, boa viagem. 308, obrigado, bom dia. Ocean Air 6312, chame agora a torre, 1 no 8, 3995. 1895, 6312. Antônio Salvador, bom dia, Azul 4039, decolado na sua escuta. 4039, bom dia, contrato radar na decolagem, suba 360, saída da El. Da El 360, Azul 4039. Que a gente está com um probleminha na sua rota, porque o que acontece é o seguinte: essa aerovia Upper Bravo 623 é uma aerovia internacional, e essa Upper Disc 33 já seria uma aerovia nacional. Então esse aí que está tendo um problema entre a gente e o centro. O que que a gente já conversou aqui com a IES, o que que seria o ideal? O senhor voar Upper Disc 58, Romeu Fox, Recife, Upper Bravo 623 até a posição Racude, e a gente está vendo a possibilidade que após a posição Racude, o senhor voar direto Golf Vitor November Papá. Ok, muito obrigada. Essa posição Racude, só para confirmar para a soletrar para o senhor, é Romeu Alfa Kilo Uniforme Delta. No solo azul no meio direito, 129. 129 direita, tá? 3604. Por gentileza, só letre essa posição que você vai ouvir. Curva esquerda, proa 220, o limite ao curso do operador. Esquerda 220, limite ao curso, pode descer para 2000? 2000 pés, altímetro no 021, está visto. 2000 com no 021, obrigado. Estabilizado, 605 da Gol. Gol no 605, completa ILS X-Ray, chamando torre 1 no 8, 3995. 1295, boa. Salvador, TAN 3304, levando a sua escuta. TAN 3304, táxi pela Alfa Índia, posição 02. Alfa Índia 02, Tan 3304. 3304 corrigindo, Alfa Juliette pro Tan 02. Alfa Juliette pro 02, Tan 3304. Golf Kilo Oscar, Índia confere, agora diminui para a cópia. Vitor Mike Quebec, autorizado para Cairo Lorenzo, o número 10, decolador no 7, com primeira curva à direita, corredor Axé, aciona 0161, controle 120, decimal 8. Vitor Mike Quebec, correto, pressionar a torre em 118, decimal 95. Solo, bom dia, Chané 6312, livrou a pista, não. Chanel 6212, bom dia, prossiga o táxi pela Alfa, rebote antes da Juliette. Alfa, rebote antes da Juliette. Chanel 605, cheque trem, livre pouso, pista 10, 180 graus, 129. Livre pouso, baixar travado, 605 da Gol. Papá Romeu, Charlie Foxtrot Romeu, bom dia. Contato radar estabelecido, 2 milhas para a posição Conde, nível 140. Prossiga na flor de Bonf para completar a chegada Bonf. Charlie Foxtrot Romeu, está todo vigilante. Charlie Salvador, bom dia, o Papa Romeu do Luque Ninja. Papá Romeu Zulu Kilo Índia. É o controle, prossiga. O Papa Romeu Zulu Kilo Índia, decolado de Sierra November, Mike Echo, para a Vitória da Conquista, está ingressando na TV. 179, autorizando. Puxa, repete, pronto para táxi. Chama táxi. Salvador? Conforme nível solicitado, o Zulu Kilo Índia, e acione código 0233. Se eu puder desviar aqui por fora da TV, fica até mais fácil. Cruzando 50, azul 4039. Azul 4039, confere. Chame o centro Recife. 1251, alterna 13325. 251-3325, azul 4039, bom dia. VIP 5217 para interceptar o lock, esquerda, proa 140. Reporte estabilidade. Esquerda, 140, chamará estabilizado. Trip. Nível 250, via Altruísque 58, até Recife, após Upper Bravo 623, após Halkud, após direto Golf Vitor 90 Papá. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju, aciona 5442, controle no 20, decimal 8. Gente, acione o código 0233, prossiga a ascensão com referências visuais 065. O Zulu Kilo Índia. O Zulu Kilo Índia acionado 0233, subida para o 065, está cruzando 5 mil. Copiado, tem conhecimento dos corredores visuais do Terminal Salvador? É negativo, eu tenho os pontos aqui no GPS, mas não tenho conhecimento. Sério 7202, correto, livre acionar para o táxi Torre 1 no 8 de 95. Obrigado. Salvador, bom dia, no 605 da Golibró. Bom, no 605, táxi pela Alfa, repartiu em São Juliette. Alfa em São Juliette, 605. Chanel 6312, mantém a posição. Previsto posição, gate 1-0. Mantenha a posição, previsto gate 1-0, 632. Golf Kilo Oscar, pronto, cobre. Golf Kilo Oscar, autorizado para Serra, novembro, Kilo Sierra. Nível de voo 100, decolada 17, com primeira curva à esquerda, saída Momo. Após prossegue conforme a rota do plano de voo, aciona 5453, controle 120 do sinal 8. Nosso correto, pressionamento time Torre 1 no 8395. Seu Índia, troca seu código para 5443. O Zuma também é detonado 5443. Sim. A linha e mantém o Vitor Michael aqui. Índia, stand by to copy. Bravo Serra, 7203. Milhas, ok? 25 milhas aguardando a proa de Vitória da Conquista. Vamos ter a proa 260 por mais 25 milhas. O Zulu Pilu ainda vai dando a proa para. Para o Tacril, tem 3179, Galeão, 4 horas, POB 209. São 3179, táxi Pati 1 no Índia, no ponto de espera, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 021. Bate o Índia por espera. Vai monitorar a torre. 3179. Bom dia. Bom dia. Xané 6312, após a passagem do Airbus da TAM, à sua frente, está autorizado o ingresso na Juliette para o gate 10. Após a passagem do Airbus da TAM, gate 10, minha frente. 190 graus, 12 nós, o ajuste no 02. Bravo, Monsieur, 7203, clear to go, visita no meu papá, faz level 250, via Upper Whisky 58, Romeo Echo Charlie, after Whisky Bravo 6, Upper Bravo 623, to position Hadouken. Romeo Alpha Kilo Uniform Delta. After direct Golf Victor November Papa. Take off runway 10. Turn to left. Puka Departure Caju Transition. Squawk 45. Correction 5460. Control 120 decimal 8. Direcionado no ILS X-ray, vai chamar 107-5205. Boa viagem. 08, Quebec, no trabalho. Preciso que não para o 085 para evitar a formação. 085, com referência visuais, sub mantenha, Kilo Índia. 085, referências visuais, o Kilo Índia. Correct, your pod red for the setup. Bravo Romeo Sierra 7203. Setup approved your for taxiing tower 118 to small 95. O trip 5207 na Alpha. O número 05, Juliette, passou 05. 05, número 05. Trip 5217, táxi pela Alpha. Juliette, remoto no 4. Remoto no 4, trip 5207. Sim. Equador, Gol 923, bom dia. Gol 923, bom dia, informação que você é Índia. Paciente da Índia, Gol 923, por gentileza, autorização para Guarulhos. 923, autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda, após o abride, onde intercepta pelo Zulu 16. Transponder 5474, controle 120, decimal 8. Curva direita, saída da El, Leda após direto bridge, onde intercepta Upper Zulu 16. O transponder é 5474 e o controle Salvador 120, decimal 8. Gol no 923, correto, repete um para puxa acionar. Chamarei para o puxa acionamento, no 923. Ingressando no pátio 135217. 5217. Posição 1-4. Gol no 607, informação que você é Índia, tanto cópia. No 607, utilizado para Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, decola da 10, com a primeira curva direita, saída da Euleda, após o abride, onde intercepta o Perzulu 16, segue conforme a rota do plano de voo. Controle no 20, decimal 8, aguarde para o transporte. Cotejamento correto, repete uma feira para funcionar, aguardando o código de transporte em coordenação com o centro. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3179-1600 na DAEL. Então, taxi agora em frente, já está autorizado o cruzamento da pista 1735. Eu tenho 3179. E o do filó com voo SM. Prossiga a descida para 500 pés com proa do farol de Itapuã. O altímetro 0219. Oscar vai taxiar agora via Mike e na Lima vai chamar o solo 121 décimo 9. 307 ao solo. No 607, aciona 5504. Repete um para push, no 607. Pesadora, 5806. 5826, completa ele SX-Ray, chamando Torre 198, decimal 95. 18,400, bom. Bom dia, Web 5826, e SX-Ray. 5826, reporte externo baixado checado, vento 190 graus, 12 nós, o ajuste no 021. Chamarão, baixado checado. 330, o limite é o curso do localizador. 230, limitado pelo curso. Dario Fox Romeo, tem condições de manter a presente velocidade até interceptar? Afirmativo. Tem. Então a presente velocidade da interceptação, Charlie Fox Romeo. Vai manter a velocidade até o Mike Quebec, passando o farol da barra. Frequência livre para coordenação. Dando alta marca do